É no momento que nos distanciamos da pessoa que nos ama, que percebemos a pouca gratidão que demonstramos. Hoje esqueci de beijar minha mãe, de abraçar, de falar que eu amo quem nunca deixou de me amar. 22 anos cuidando pra eu crescer, sonhando os meus sonhos, lutando pra eu vencer, torcendo por mim e orando constantemente, só ela acreditando comigo realmente. É mamãe, desculpe-me, esses anos dá pra contar nos dedos as vezes que falei te amo. Até poderia fazer 1000 versos de rap, mas não seria nenhum terço do que a senhora merece. Amorosa e tão frágil pra mim, você é uma rainha. Enfrentou várias batalhas que eu mesmo não aguentaria. Se esqueceu de você para lembrar-se de mim. Muitas vezes chorou escondida pra eu sorrir. Muita humilhação e prova teve que passar. Se preciso, passava fome pra me alimentar. Fez tanto por mim, por isso hoje eu sou grato, porque seu amor foi maior que a dor do parto. Cuidou com carinho de todos os frutos do seu ventre, fez das tribos o coração pra dar o melhor pra gente. Mas quem é lutadora sempre terá vitória. Mãe, eu só espero dar orgulho pra senhora, é o mínimo que eu posso fazer pra minha rainha. Te amo pra sempre, minha mãe, Dona Maria. O amor de mãe, um dom dado por Deus. Sonha com a volta do filho, crendo que ele vai chegar. E ansiosa está pra te falar, bem-vindo ao seu lar. É como Deus que espera por você. Ele te chama de filho e aguarda você no altar, só pra te abraçar e te falar, bem-vindo ao seu lar. Eu parti com minha herança, pensando não ter mais volta. Eu parti seu coração quando pra ti virei as costas. Rasguei o manual da vida que fez para mim. Vou aprender sozinho, o mundo não é tão complexo assim. Me enganei com paixões, fugindo da solidão. Quando eu pensei voar, o mundo me jogou pelo chão. Logo eu, filho de um rei, é só voltar pra casa. Quando dei 3 passos, vi que um outro alguém me chamava. Nas suas mãos, felicidade, cidade, riqueza, sorriso eufórico. Quando esfreguei meus olhos, era só ração pra porcos. Juntei meus pedaços, largos passos a caminhar. Quem sabe me perdoa e me conceda um lar. Ao longe me avistou vestido de trapo, magro e sujo, voltando em vergonha. Quis ganhar o mundo e perdi tudo. Sorriu pra mim sem me julgar, me abraçou. Emocionado chorei, pois nada fiz pra merecer o amor. Me aceitou, me perdoou, meu passado esqueceu. Fui convencido pela sua graça que me constrangeu e assim me deu motivo para festejar, porque eu estava morto e hoje eu vivo em seu lar. O amor de mãe, um dom dado por Deus. Sonha com a volta do filho, crendo que ele vai chegar. E ansiosa está pra te falar, bem-vindo ao seu lar. É como Deus que espera por você. Ele te chama de filho e aguarda você no altar, só pra te abraçar e te falar, bem-vindo ao seu lar. Sonho de ser mãe adotiva, mas eu já estava bem resolvida, já tinha meus filhos criados, já era avó. E um dia em casa, assim, fazendo os afazeres, ligo o fórum dizendo que tinha 2 crianças para serem adotadas. E naquele momento é como se eu tivesse eles dois já, desde que nasceram comigo, e estava passando férias em algum lugar. Começar tudo de novo, né? Escola, eu já estava tranquila. E eu louvo a Deus, porque eu acho que isso é dom. E eu glorifico a Deus. E gostaria de falar para você que está me ouvindo que o dom de ser mãe, não importa se você é adotiva, se é biológica. Eu costumo dizer assim que quando a gente tem o dom de mãe, automaticamente você já tem o dom do amor. E esse dom é independente se é do meu ventre. Eu também tenho vários filhos de leite também que eu amamentei, também amo eles. Tenho esses filhos que são filhos de coração. Os filhos de coração, eles são gerados no coração. E eu costumo dizer assim que eles não vieram de mim, mas eles foram feitos para mim. Amor de mãe é um dom realmente vindo de Deus, porque é um amor assim que chega a doer. É a parte do corpo que mais dói. Pode falar o que for de você, o que for, mas o amor de mãe é dom de Deus. Ele dói e dói muito. E é um amor assim que não tem explicação, né?